Grissinho. Ó. Repertório novo da Pancadeja. O fenômeno dos paredões. Original é nós, tá ligado, né? Aqui, ó. Ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda orizada, não para, não para, não para. Ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda orizada, não para, não para, não para. Mas escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Portal do Arrocha. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Fica, fica no calcanhar. Repertório novo da Pancadeja. Ó, ó, ó, ó, ó. Fica, fica no calcanhar. Fica, fica no calcanhar. Fica, fica no calcanhar. Mas ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda oriçada, não para, não para, não para. Ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda oriçada, não para, não para, não para. Mas escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Repertório novo. Mas fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda orizada, não para, não para, não para. Mas ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda orizada, não para, não para, não para. Mas escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. As mulheres estão fazendo, vai juazeiro, ó. Mas fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Brizinho, ó. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar. Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar, vai, Brizinho. Isso é, 2F, TH Prom, TH Prom, TH Prom.